conhece o gaúcho campeiro, não desfaz jamais sua estampa, não debocha do seu linguajar, nem do jeito oriundo do pampa. Esse índio de bota e bombacha, que a mãe terra gaúcha gerou, é uma marca na anca da história, que o tempo jamais apagou. É uma marca na anca da história, que o tempo jamais apagou. Ser machista não é do gaúcho, mas ser macho depende da gente. É que a lida do campo requer homem forte, capaz e valente. Ser machista não é do gaúcho, mas ser macho depende da gente. É que a lida do campo requer homem forte, capaz e valente. O gaúcho é amigo, é parceiro, companheiro nas horas precisa. Pelo mal nem o diabo lhe amansa, pelo bem o que vem se ameniza. No seu pala duvido quem pise, sua vida é correta, é direita. Dá respeito pra ser respeitado, se não for a peleia tá feita. Dá respeito pra ser respeitado, se não for a peleia tá feita. Ser machista não é do gaúcho, mas ser macho depende da gente. É que a lida do campo requer homem forte, capaz e valente. Ser machista não é do gaúcho, mas ser macho depende da gente. É que a lida do campo requer homem forte, capaz e valente. Senhor das coxilhas, sentinela do pago sulino, preservando seus ricos costumes, botou rédea em seu próprio destino. Tem orgulho em ser um desses homens, índio guapo da alma buenacha, tradição que o Rio Grande pariu, a cavalo de bota e bombacha. Tradição que o Rio Grande pariu, a cavalo de bota e bombacha. Ser machista não é do gaúcho, mas ser macho depende da gente. É que a lida do campo requer homem forte, capaz e valente. Ser machista não é do gaúcho, mas ser macho depende da gente. É que a lida do campo requer homem forte, capaz e valente.